Delta Solo 5-1, alta sonar, frequência livre. Afirmativo, Vitor Serra Delta, agora sim, autorizado o táxi, ingresso à pista no site. Acessar a frequência livre. O localizador com a pista vista, azul 4217. Cliente, aguarde transferência de comunicações. 4217. Torre 1, 18, decimal 95. Torre 1895, azul pra 297. Torre Salvador, bom dia, azul 42907 no ILS. Azul 4207, bom dia, continua pressionação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, azul 4207. Gol no 561, solo 52, direito no 211. Direita 211, 561. Sociedade Delta, Paulo Ciente, vai acessar a frequência livre, bom dia. Som 30 com referência para prosseguir visual, o Alfa Juliet Golf. Ciente, modifica na presente? Afirmativo. Mando modificado ao 5-3, desça até 4 mil pés abaixo com referência. Reporte ao cruzar 4 mil pés, Alfa Juliet Golf. Vai descer até 4 mil abaixo com referência de portar a Alfa Juliette. Salvador, bom dia. 4902, Felipe 4902, desça para o 050, chegada a Mari. 050 na Mari, 4902. Voo 1648, Chevy Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 254-51-2085, gol 1648. Meu nome é Alfa, solo 5-3, libere direita, libere direita, solo 1-2-1, decimal 1, agilizando, por gentileza. A 207, vento 130 graus, 059, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, azul 4207. A 207, agora sem vista livre, autorizado o pouso 1-0. Livre pouso 1-0, azul 4207. Juliet pro 11, eu fico melhor. November Alpha, táxi via Alpha, portante da Juliette. Estamos o Lúcia, está autorizada para sair ingresso no 7. Azul 4207, solo 55, direita no 211. A livrar, solo 211, azul 4207. November Alfa, cruze o pátio 1. E prossiga, Lima Mike, Quebec, Torre, 1895. Fala 12, 4207. 4207, Fax Alfa e Juliette, portão 9. Alfa Juliette, 9, 4207. Bom dia, no 864, desça para o 0, 6120, chegada a mar, identifique. Gente, frequência livre, o serviço radar encerrado a 1-3, Ilha de Alagoas. Salvador, gol no 094, Lima confere, Fortaleza, pronto, cópia? Pronto. Autorizado, Fortal 370, Pêndulo 19. 10 decola, saída mão no frote, controle 198, transponder 5413. Torcendo autorizado, Fortaleza 370, Pêndulo 9. Pega a mão. Vamos então, próximo, mandando 0, 1394, 094, correto, reporte pronto. Bora. O azul é o Juliette, portão 9, autorizado. Juliette, portão 9, autorizado, 4207. Autorizado, 1864. Salvador, Oxamé 6140 no 3 para pushback e acionamento. Portão 3, autorizado, é porta táxi. Livre push e acionamento, chama para o táxi, Oxamé 6140. Autorizado em cruzamento ano 7774, corrigindo ingresso no ano 7774, em novembro alfa. Leste Tango Zulu na escuta, da torre? Equipamento número 2. Grato. 5595, chame Recife, 125, décima 1, alterne 13395. Você pode repetir a mensagem, o trecho vai interpretar? 125, décima 1, alterne 133, décima 195. Na frequência livre, bom dia, Indiana Bravo. Salvador, muito bom dia, é o CAN 3191, tem essa informação de uma autorização Galeão 340. Gente, agora a coordenação Galeão 34. Clássico 144 a bordo, 2 horas e 10 de autonomia, alternado Salvador, ou chamei 1140. Chamei 1140, táxi autorizado via Índia, seu ponto espera, chamativo em 1890, no norte, chamei 1140. Sendo táxi via Índia, ao ponto espera da 10, torre 1895, ou chamei a 1140, grato. Chamei estacionamento, 1094, na posição 4. Autorizado no 4, para táxi. Estabilizou no localizador, ficou 4-0-2. 4-9-0-2, chame torre 1-1-8, decimal 9-5. 18-95 até a volta, para 49-0-2. 2-0-80, 1-8-0-0. Desça para 2.000 pés, autorizado LS, ajuste de altímetro 1-0 no 9, ou no 864. Chamado 2.000. Trip 4902, muito bom dia, continua a aproximação, repasse no cerco, tem baixo travado. Repassaram no cerco, baixo travado, 4902, Trip. Identifique e desça para o nível 050 na chegada mar. Ativo, direto e tato. Passou externo, baixou e travou, trip 4902. 902, livre pouso, pista no 0, vento 130 graus com 079. Livre pouso, não no 0, 4902 da trip. Torre Salvador, bom dia, o CNR 6140.010, pronto, enche do tráfego nacional de bloco. CNR 6140, muito bom dia, mantém participado no 0. Mantém o ponto espera da 1-0, o CNR 6140. Na Broad Salvador, desça para 2.000 pés. 1-9-2 a bordo. 1-9-2 e ainda ponto espera torre, 18-9-5. E ainda ponto espera 18-9-5, gol no 0-9-4, boa. que está acontecendo. Lima, tem piscina zero? A Lima tem na 10, 861, 40. Oi, Salvador, bom dia, Bono 094, quanto será da 10 pronto? Bono 094, bom dia, mantém a próxima da 10? É, mantém a próxima da 10, Bono 094. 4902, sala 07, direito no 211. Direito 211, 4902. Salvador, bom dia, 4902, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, para o 8, 40, livre decolagem, pistura 0, vento no 30 graus, com 8 nós. Livre decolagem na 10, ou chamei 1 no 40. Autorizado Galeão, 340, via pêndulo 10, SMAP, Lufthansa e após conforme. Subida será Dael, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem cabeceiro no 0. Código transponder 5421 e o controle 119 decimal 8. Correto, chama para posicionamento. Papá tem um Juliette Tango Zulu com filho e está no pátio 5? Gente, cópia. Autorizado o saldo Petrolina, nível de voo é o 170. Prossegui conforme a rota do plano, direto. Subida Momo, código após direto, primeira curva à esquerda. Código 5405, controle 119, decimal 8. Voo no 864, chame todo, 18, decimal 9. Alfê, né? 118, decimal 95, a 2. 1098. Olá, chama para iniciar. 1094, livre de decolagem, pista no 0, vento 130 graus, 069. Livre de decolagem, no 0, 1094. Do Salvador, 1862A4 da Gol, estabilizado, 5 milhas. 1864, continua a aproximação, andando pista livre. É um bang da companhia na rolagem. Sim. Tá, 140, grato. Voo no 162. Pista para 2000 pés, está autorizado. ILS, ajuste de altímetro, 1099, reposto estabilizado. 19 para 2000, reposto estabilizado. Voo no 162. Oito, meia, quatro, cheque trem, livre pouso, pistão zero, vento 130 graus, 109. Livre pouso, meia, quatro. 10, aceita vetor para final visual da 10 a fim de evitar os tráfegos de decolagem. Gente, fui na proa 315 da presente, esquerda 315. Controle Ocean 6140. O Gol 1094, suba ao 370, saída Momo. 370 na Momo, 094. Gol 373, identifique, desça até 4000 pés, ajuste de altímetro, 1019. Controle Ocean 6140. Prossiga. Solicita, se não for causar prejuízo ao seu tráfego, solicita a coordenação junto ao Centro Recife pro de Zumbi para reduzir o nosso atraso, por gentileza. Vale. Afirmativo, grato. Autorizado direto Zumbi. Oxa 61140. Já presente direto Zumbi, Oxa 61140, grato. Uno 864, solo Zuno 3, direito no 211. 211, boa. Bom nome, Gol 1864, táxi via Alfa, porta antiga de Juliette. Alfa. Controle o 094, pode aprovar o seu aqui. Com o 094. Prossiga. Pode abrir o afrouxe. Negativo, tem um tráfego na chegada. Bom, vai ter perigo para a aeronave se abrir o afrouxe da presente. Ah, sei. Prossiga. Já 391 no aguarde para pushback da net. Mantenha no 1500 pés na reposta Paripe. Estamos no lume escutando solo? Oceané 6140, chame Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Recife 12545, alterna 12685, chame 140, grato, boa. Não puxa, 05. Dá uma 1027, boa noite. 18 decimal 95. 1895, o nono 62. Salvador, muito bom dia, voo 1162, está estabilizado o procedimento direto com a pista 20. Voo 1162, bom dia, continue a aproximação, é fácil com um trem de pouso baixado e travado. Reportará. Então 3191 tem condições de coordenar com a equipe de sol, puxar um pouco mais a retaguarda, a moda de deixar a Juliette ali. Destino 0, vento 130 graus com 09, não. Ele pousa pista 10 ou 1962. Gente 00, aguarde, mantenha a presente proa, aguarde a autorização para girar a base pela direita e interceptar a final da 1-0. Você está presente, aguarde para girar a base pela direita e interceptar a 1-0. Tem o perfil da chegada 1373. Descansa. Boa, te acompanha. Boa aí. Valeu. O Alfredo que tá aqui também. Alfredão. Abraço, Leão. Valeu, Leão. 00, chame torre para autorização de base pela direita, 118 decimal. 1895 graus. Salvador, bom dia, azul, 402 para Lima. Limpo 00, estou autorizado a girar a base para a pista 10, reporte final. Autorizado a girar a base pela direita e portar na final, meu Deus. Afirmativo. 402, são 10050, está presente em táxi, 402. Salvador, 3191, está pronto para o táxi, 108 a bordo, 335, autonomia alterna com. 3191, 3 ataques, parte 1 no Índia, 1 espera, chama torre 1 no 8, 19 centímetro, 1 0, 1 9. 119, eu vou esperar, aqui no poderia só acompanhar a frequência da torre? 118 a 5. Afirmativo, 1 8, decimal 9 5. 3191. Globo 1962, chega na pista 1962, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. negativo. Direcionar a chama do táxi, direto para o 00, livre pouso na pista no 0, vento no 30 graus, com 09 nós. Felipe 00, informa que vai realizar toque repetido, próximo ano 27 graus. Gente, autorizado, então, toque e remetido na pista no 0, único 00. Autorizar toque repetido, pista no 0, único 00. 345, 25, 25, 25. Desça para 2.500 pés. Estamos no autorizado táxi via pátio 1, link até o ponto de espera onde chama a torre 118, desse 95, altimetro 190, 19, Juliette para cor. Sané 6200, identifique, vou ir pro ditap, desça para o 0620. Salvador 3191, pronto para ingresso. Pista no 0. 3191, nem mantém, pista no 0. Nem mantém, 3191. 5220. No POB, com quem? Fui pro Edmari. Desça para o nível 070. Curve à esquerda, reporta a perna do vento, pista no 0. Esquerda, reportando a perna do vento, Olimpo 00. Eu tenho encontrado, não está copiando o senhor aí, não. Foi na proa de mar e desça para o 070. 070, e foi não perder o contato com o centro Recife. Gente. Vou no 373, desça para 2.000 pés, autorizado LF, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado LF, reporte estabilizado na 373. Visual com o campo aqui, o cadastro. Forte rotatória. Vamos lá. Estamos um, a Lima tem que ser no zero. Era do vento, 1500, 00. 00, prolonga para no vento e agora gira a base. Prolongar, aguardando para gira a base, 00. 91 no decolador 25, controle agora em 199, decimal 8, bom voo. 198, até a volta. Controle Salvador, tanto 3191, passa 2.000 pés na Bel. Suba 340, vigilância 3191. 340, autorizaria voar a lenda da presença? Estimativo. Mano lenda, 314, cara. Cada rota agora o que você vai tirar. Semitorre 118, decimal 95. 0 a 0. Pega o quilo para a terra. Hotel Quebec Serra, continua a aproximação ou autorização para pouso? Aguardará a autorização para pouso. Quebec Serra, presente, faça um 360, fomos, temos dois tracos para pouso na 10. 7360. Cada final da 10, baixado para a barra 200. Livre pouso, piso no 0, vento no 30 graus, 109, Olimpo 00. Confirmando, toque remetido, autorizado, toque remetido, piso no 0, Olimpo 00. Corrigindo, autorizado, toque remetido, Olimpo 00. Julia, estamos no Lula, decolador 27, controle agora em 119.8, bom voo. Motor 119.8, Angelete Angulão. Corregou 1373, final da 10, trem baixado checado, visual. 1373, continua a aproximação, olhando pista livre. Guardando pista livre, gol 1373. Juliette, Tango Zulu, acione 5405, formal. 5405, trem fora. Tango Zulu, suba uma centena, saída Momo. Uma centena, saída Momo, Juliette Tango Zulu. Livre restrição para o Juliette Tango Zulu? Afirmativo. Ok, afirmativo, Juliette Tango Zulu. Livre pouso 1-0, gol 1-3, 7-3. Pegou 360, o quilo que é da terra. E o Quebec Serra continua a aproximação, olha a autorização para pouso na 17. Aguarda. O 00 tocou RMT ao 29. Curva à esquerda, ingresso na perna do vento da pista no 0. Esquerda, perna do vento da 0, 1500, ali pro 00. Salvador, 4207. Azul 4207. Comecei o curso é Lima, Santos Dumont, nível 380, tá pronto pra cópia? Pronto. Quilo Quebec Serra, informa o tráfego mantendo no meu pé, circuito de tráfego da pista 1-0, tem livre pouso na pista 10, corrigindo na pista 1-7, com vento de 1-30 graus, com 7-9. 7. 9.8. Emissor de 1-1-8-9-5-4-7-2. 1-8-9-5-4-7-2, boa tarde. Oxané 6200, desça para 2000 pés, autorizado LS, ajuste de altímetro no 0-9. Azul 5011, desça para o nível 080, chegada a Mari. Olimpo 00. Azul 4082, continua a aproximação, ou dando autorização de pouso, como um tráfego para pouso na pista auxiliar, se não interferir com seu pouso, Azul 4082. 82, gente. 33, decimal 95. Pode repetir a secundária, por gentileza? 1-3-3-9-5. 2-5-1-3-3-9-5-3-1-9-1. Zero zero, aguarde, gira a base. Você não pega do vento, aguarde depois gira a base, zero zero. É para o WhatsApp da presente? afirmativo. TAP 050, TAP. Mais 14082, Ventura 30 graus, 1079, autorizado pouso na pista no zero. Livre pouso na 10 para o azul 402. Já autorizado de ir à base, reporte final da pista no zero. Autorizado de ir à base, reporte a final do 000. Serra, solo 32, vai estacionar a frequência livre, Pat 5. Papio 482? O 9 azul 4200. 4207, autorizado, chama o campo barato. Apesar que eu não faço 4200. Obrigado. Azul 4082, solo 33, direito no 211. 211, livrar 402, obrigado. Salto no zero, baixado e travado. Zero, Ventuno, 30 graus, 109. Autorizado toque repetido, pista no zero, ônibus 00, como também não está desocupado, está bem baixa a oportunidade. 082. 4082, taxa de Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, Juliette, 4082. Trip 5220, desça para 2010, ajuste no 019, recusa para 1709. 2170, descendo aí 2019, trip. É, mais de para copiar. Vai aguardar. Santo táxi 4207, 74 a bordo, com 3. 50 de autonomia, o Fernando Ribeirão 3. 4207, pousado táxi via Pátio Uno, Índia, ponto espera, chama a torre 1895, altímetro 1019. Pátio Índia, completamente decidido, ponto espera, Índia, Pátio Uno. Tráfego Salvador, Goura 556, com a Lima, autorização Galeão. 556, informação em curso a marca, aguarde para a copa número 2. Guardando, sempre segundo. Azul 4207, no Través 62, ele passa a aeronave da companhia ingressando na Juliette para 03. Beleza, Fazer a passagem aeronave da companhia, 4202. Azul 42, 4082, ingresso Juliette para 03. Juliette para 03, 4082. Olimpo 00, inicia espera pela direita na perna do vento. Estou com dois pousos agora na 10. Afirmativa, fazendo 360 pela direita, 00. Afirma, pode manter essa espera na do vento, aguardando instruções para passar os pousos, será coordenado seu TGL. Ciente, grato. Obrigado. É 200, torre 118, decimal 95. Tá certo. 207, aeronave da companhia já ingressou no portão 03. Autorizado, segue até o ponto de espera. Ondulado, torre 118, altimetro 90 no máximo. 4903, copia? Claro, bom dia, cheque trem. Vai estar travado. Autorizado, 10, vento 130 graus, 10 nós. Autorizado, pouso 10, Sinério 6210. Tipo 4903, autorizado com fins, nível 340, Veocresulou 10, bridge, Veocresulou 6. Enrola da 10, primeira curva direita, saída da Euleda, Mótima. Responde 5442, controle em 119, decimal 8. Poderia confirmar a partir da Euleda no meio? Eu vou passar a copa novamente. O TRIP 4903, autorizado com FINS, nível 340. Via Pesolo 10, bridge, Pesolo 16. Enrola da 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Motiva. Transponde 5442, controle em 119, decimal 8. Autorizado 340 com FINS, Pesolo 10, bridge, Pesolo 16. Enrola da 10, curva à direita, da El, Leda, Motiva. 5442 no transponder e o controle 298, confirma? 119, decimal 8. 198. Regimento correto, chama pronto, pushback treinamento. Chama não. Olo 556, pronto 4? Pronto 4, 556. Autorizado Galeão, nível 360, via Pesolo 10, Esmap, direto Lúvico, direto Barbacena e após conforme ordem. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Lida, Mótima. Responde 5445, controle em 119, decimal 8. Thank you, 556, autorizado Galeão, nível 360, via Pesolo 10, Esmap, DTT Lúvico, DTT Barbacena. Decola da 10, curva à direita, na da El, Lida, Mótima. 5445, não transponde, 198 ao controle, voo no 556. Voo no 556, procedimento correto, chama pronto no 111. Tá pronto no 111, 556. Autorizado, puxa bem que você não chama pronto, táxi. Livre de ser um ataque, 556. Presta à direita, 2.5, né, interceptar a perna do vento para o Olimpo 00, Torre? Ciente, mantendo o vento agora nas instruções. afirmativo, mantendo o vento guardando 00. Vou fazer mais 2360, tenho mais um pouso e uma decolagem. Gente, se quiser, a gente aluga até o necessário. Ah, entendi. Alfa, autorizado no 0, 140 graus, meia dúzia de nós. Difícil. É 4903? Afirma, portão 8. Sente, aguarde, fique esperando. Passei após o TR na final, 4-2 a 0. Qual a estimada ainda de permanecer no circuito? Vai realizar mais 3 toques de arremetida, 2 toques de arremetida, 1 arremetida do ar e pouso final. Gente, obrigado. Passam 360 pela direita, agora. 360 pela direita, agora as instruções 00. Salvador, bom dia a todos, 5-0-1-1 e ele é. Fazer o 5-0-1-1, continua a aproximação, guardando a passagem. Continua a 5-2-2-0, solo 4-3, livre à direita, chama solo 2-1, décima 1. 2-1-0. GPS para ingresso, acionário 6200. Autorizada, vento 150 graus, 79. Iniciando, 4-2 ao centro. Autorizado então, ingresso na CIS, portão 4. 35220, pouso levou, próxima esquerda aqui no Pátio 3, remota 4, autorizada. Pátio 3, remota 4, grato. O Salvador da 3895, da Lima, 360 Guarulhos. Eu teria aqui o pré-aprovado 340, copiaria ou aguarda a coordenação? Copia 340. Sim, só um instante para a copa atualização, por gentileza. Sim. Solo Bono 556 para o táxi, tem 161 a bordo, alterna Campinas 0333. 161 Campinas 330, táxi autorizado via Pátio e Índia, ponto de espera pronto, mantenha a posição e chame torre 118 decimal 95, altímetro 1019, por viagem, 1556. Táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera de uma torre 1895, 1019, 1956, obrigado. Primitivo, ingresso na perna do vento, base pela esquerda. Prolonga a perna do vento, aguardando para gerar base. Olimp 00. Afirmativo, aí ingressando na perna do vento e gerar base pela esquerda no portará. Azul 4207, decolado 844, chama controle 119, decimal 8. 98, 4207. 5-0-1-1, cheque o trem, livre pouso pistão 0, vento 150 graus, 99. Pouso pistão 0, 5-0-1-1. O Olimp 00, quarta visual contração na curta final. Tá fazendo tudo pela esquerda, tava visual com o tráfego na final, 00, tá na posição rotatória agora. Guarulhos, nível de voo 340, a rota via para Zulu 10, após BID, rampa Zulu 16, restante conforme rota do plano de voo. Decolando pista 10, mantenha a reta de decolagem até cruzar 2000 pés, ou a terceira milha após a curva pela direita. Perfil de subida da Eulê da transição Motiva. Controle 1-1-9, decimal 8, boa 1-8, decimal 95, transponder 5447. Autorizado 340 para Guarulhos, via Aperduru 1-0, bridge Aperduru 1-6, após conforme. Decola da 1-0, mantendo a proa até 2.000 pés, até a terceira milha, depois curva à direita, no perfil da Dael Leda, transição Motiva. O controle 1-1-9, decimal 8, transponder 5447. 3895, correto? Chama pronto, estacionamento no 01. É porta, é o tanto 3895. Paulo Voador, bom dia, Azul 5019, Librão Zé, Fox, Trote, para cá. Azul 5011, bom dia, Alfa, Juliette, Gate 09. Alfa, Juliette, para 09, 09. Paulo, boa tarde, 4463, Azul. Azul 4463, boa tarde, prossiga. Informação mais que, quando possível, Miguel, 180, e a saída prevista, por favor. Subida da El Coral para Ilhéus, mais uns 5 minutinhos para o plano entrar aqui no sistema. Valeu, obrigado. Solo voo 9790, recebendo informação aqui, 490, retiro. É do plano, voo 9790. Pro 00. Gente, o chat no sistema, só um instante. No 790-370 Recife. Autorizado Recife no nível 370, viu por isso que 58. Decola pista 10, com curva esquerda, subida Puca, Jamo após Aracaju. Puca, transição Aracaju. 5450, código, controle 119-8. 370 autorizado, com uma foto, por 58, decola 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Está na 5450. Controle 198, eu vou no 790. Vou no 790, correto, chama pronto, chubeque acionamento. Chama, obrigado. Nada. 130 graus, 8 mais. Autorizar a toque repetida, na pista no zero, informa que o papinho agora ficou bem virado. Brilho 5, confirme. Ativo agora, tá 5, dá pra ver bem o papinho. 7. 4463, o plano acaba de entrar no sistema, pronto, copy, Léo? Quatro, quatro, meia, três, copiou o sol? Meia ali, mantém? Tem, mantém, 556. Estimado pro push do 4903. 0, corrigindo 4903. 08, corrigindo que o vídeo solo chama pronto táxi. Apenas corrigindo, a aeronave da companhia vai passar a retaguarda para parquear no 09. Após a mesa passar a retaguarda, inicia no 8. Após a mesa, então inicia no 8. 4903. Vou remeter os 49, autorizado com vai esquerda, ingressando no circuito de tráfego padrão da 190, portando através norte da torre. Esquerda, perto do vento, reportará através norte, Olimpo 09.